Aí, aí, aí. Eu vou roubar o patrimônio do seu pai. Tá afogando o chevette, distribuindo na favela. Não vou mais empurrar sujeira pra debaixo do tapete, nem pra debaixo da minha goela. Eu sou ladrão, os caras fazem app pra boy. Eu tomo dos boy no ingresso que era do meu povo. Todo ouro e toda prata, passa prata. Uma responsável dos mais novos. Fé, correr nessa maratona. E conforme for, uso a mão santa maradona. Sou lampião desse cangaço. Seja minha Maria bonita, bela dona. Evitando me envolver com fãs. De onde se tira o pão, não se come a carne. Fala em carne, eu faço a preta ser a mais cara do mercado. Vou resolver no cerne. Me diz a fórmula pro tal sucesso. Já que talento não garante, viu? Ao menos seja verdadeiro. Mais perto que cê chega, não do morro. É no palco, favela do Rock in Rio. Já que o diabo veste Prada, eu vou trampar pra vestir Deus de Dolce & Gabbana. Eu só não quero ser menor que eles. Não é pela grana que eu tô me gabando, hey. Tiro onda porque mudo paradigmas. Meu melhor verso só serve se mudar vidas. Pois construir um castelo vindo do destroço. Resumindo, eu tiro onda porque eu posso. Pronto pra roubar o patrimônio do cuzão. Que só se multiplica, ele não sabe dividir. Se me vê no rolê, vem com crítica vazia. Mano, ao invés de crescer, tenta me diminuir. Um salve pros fiel que acreditou. Eu sou ladrão. E pros berreco é poucas. Um salve pra quem não desacreditou. Só guerreiro de fé, vida louca. Um salve pros fiel que acreditou. Eu sou ladrão. E pros berreco é poucas. Um salve pra quem não desacreditou. Só guerreiro de fé, vida louca. No meio dos playboy destaque na cena, nem à toa que até hoje os caras é meu fã. E as mina clara privilegiada, pra roubar o lugar da minha quer tirar o sutiã. Eu só queria uma bicicleta, mano. Hoje posso comprar visto, carro do ano. Dei voadora na cultura branca, corda no pescoço, eles passam, eu rasgo o pano. Não sou querido entre a nata de apropriadores culturais, ó que onda. É, que pra cada discurso que eles fazem, é uma vida salva pelo Djonga. É. Se eu me tornei herói, imagine o que foi pra mim frustração. Máquina, máquina de fazer rap bom. Aquela rima que você queria ter escrito. Mas na real sou valente pra caralho e digo coisas que você nunca teria coragem de ter dito. É, eu tô atento é que o rap é igual crime. Sempre que um vai outro vem. Eu tô atento é que o rap é igual crime. Nunca se esqueça que o vento que venta aqui também venta lá, também venta lá. Eles chamaram pra guerra, mas não tinha pra trocar. Fala aí, você piscou, já tô no terceiro. Tem gente que nem entendeu o primeiro inteiro. Arte é pra incomodar, causar indigestão. Antes de tu engolir, te trago um prato cheio. Cagando potes pra classe média culpada que agora quer colar com nós. Tem que ter muito sangue frio, eu não tenho. Pra apertar a mão do seu próprio algoz. Mano, cê aguenta a pressão. Cê aguenta a perseguição. Cê aguenta o risco real. De diante do conflito tomar posição. Nadando no mar de ameaças. Quem diz que vai te defender se mostra indefeso. Fala isso, eu não sou cara forte. Ultrapassei essas barreiras ileso. Porra, vai pensar nos fiel da sua área falando espanhol. Não, só com a peita da Espanha. As irmãs de cabelo sarará crioulo. Sem ser considerado estranha. Por muito mais que comprar os carros, comprar pessoas, luxúria e maconha. Quando seu filho te olhar no olho, o que ele vai sentir? Orgulho ou vergonha? Um salve pros fiel que acreditou. Eu sou ladrão. E pros berreco é poucas. Um salve pra quem não desacreditou. Só guerreiro de fé, vida louca. Um salve pros fiel que acreditou. Eu sou ladrão. E pros berreco é poucas. Um salve pra quem não desacreditou. Só guerreiro de fé, vida louca. Só bandido de atitude. Só guerreiro jovem hoje. Não vai fazer disparos e nem fazer refém. Só quero um homem, um irmão que já me deu.